Capítulo 2 É o que você deseja. Todos nós já assistimos a vídeos que mostram a pequenez da Terra em comparação com o Sol, as estrelas, o sistema solar, a galáxia, as galáxias. Agora imagine um ser abrindo a boca e fazendo tudo isso aparecer instantaneamente. Feche os olhos nesse instante e tente compreender a força daquele momento. Agora imagine esse ser entrando em seu corpo. É o que acontece no instante em que passamos a crer verdadeiramente. Muitos de nós fomos levados a acreditar que a salvação é um mero instante em que afirmamos a crucificação e a ressurreição, que resulta em escapar da ira de Deus. Se é nisso em que você acredita, então não entendeu o Novo Testamento. Ser nascido de novo não consiste apenas em uma operação única e depois esperar pela morte para vivenciar os resultados. Trata-se de vivenciar a vida de Deus aqui e agora. Um Deus que entra em uma pessoa sem causar qualquer efeito perceptível não parece um Deus que vale a pena adorar. Não é uma descrição adequada do Deus sobre o qual li nas Escrituras. Ao contrário, adoro um Deus cujo poder de ressurreição dá vida aos mortos e mata o que lhe causa desagrado. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus. Nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios 1, versos 19 a 23. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus, que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14, ou melhor, do 11 ao 14. Espero que tudo dentro de você esteja transbordando de entusiasmo. Oro para que esses versículos o habilitem a andar com segurança, confiante de que possui o poder da ressurreição para superar tudo. Pedro nos conta que isso nos permite participar da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4. Absorva essa informação. Somos conduzidos por um Deus que deseja unidade. Essa é a razão pela qual os verdadeiros crentes tendem a se unir. Compartilhamos um milagre. Éramos fracos e estávamos mortos, e então tudo mudou. Experimentamos uma graça que nos deixa sem fala. Imagine que você e um estranho qualquer estão se encolhendo de dor por haverem contraído uma doença letal. Agora vocês estão cegos, berrando em agonia à beira da morte. Um homem se aproxima de vocês dois e os cura milagrosamente, restaura-lhes a visão e entrega a cada um US$ 1 bilhão. Imagine o olhar que vocês lançariam um ao outro ao receber o presente. Essa é a expressão de estupefação que deveria unir os crentes. Deveríamos fitar um ao outro com um olhar que diz: o que acabou de nos acontecer? Passamos de inimigos de Deus a filhos de Deus. Nosso destino eterno simplesmente mudou e o Deus vivo acabou de entrar em nosso corpo, porque os cristãos não fitam um ao outro com esse olhar. Será possível que não tenhamos experimentado esse milagre? Se o tivéssemos experimentado, não deveríamos estar tão eufóricos com isso, que dificilmente notaríamos nossas diferenças. Divisão inevitável. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam que os que são aprovados. 1 Coríntios 11, versos 18 e 19. Paulo diz aos Coríntios que a discórdia, no caso deles, era inevitável, porque alguns deles não eram aprovados, ou seja, não eram legítimos. Os verdadeiros crentes deveriam se destacar. O apóstolo João também fala sobre isso. João explica que algumas discórdias acontecem porque nem todos os que comparecem a reuniões são verdadeiramente parte de nós. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Ao longo da carta, João alerta que qualquer um que alegue ser cristão, mas não demonstre mudança de comportamento, é mentiroso. Esses versículos deveriam apavorar qualquer um que se sente seguro em uma fé que não produz obras. Leia os versículos seguintes com essa questão em mente. Quando uma pessoa experimenta a salvação, deveríamos esperar que sua vida mudasse? Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2, versos 3 a 6. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. 1 João 2, versos 9 e 10. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é o filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. 1 João 3, versos 6 e 10. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. 1 João 3, 14 e 15. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. 1 João 3, versos 17 e 18. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versos 7 e 8. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como os amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. 1 João 4, versos 19 e 21. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. 1 João 5, versos 2 e 3. João usa a linguagem clara para mandar uma mensagem simples, mas vital. Ser cristão não é fazer declarações sobre qual religião se segue. Ser cristão significa que Cristo entrou em você, preencheu com o seu amor e está vertendo sua vida através de você para as pessoas que o cercam. Se você já experimentou o amor de Jesus, um amor capaz de mudar vidas, estará transbordando com amor a Deus e aos outros. É simples assim. Se você tende à discórdia e à desunião, se tem dificuldade em amar os seus irmãos e irmãs, então precisa se fazer a pergunta: o Espírito de Deus realmente entrou em mim? Se essas passagens criam insegurança em você, não siga em frente simplesmente. Pegue a Bíblia e leia 1 João. Pode-se ler o livro inteiro em menos de 10 minutos. João explica que escreveu essas palavras para que a verdadeira comunhão pudesse acontecer. Essas palavras visavam trazer alegria e segurança de nossa salvação. Se trazem preocupação e dúvida, oro para que tudo se modifique à medida que você ler. O pior é que você pode fazer a essa altura é ficar na defensiva. Seria uma tolice argumentar que João está errado e dizer que a sua salvação foi real, apesar da falta de mudança em sua vida. Estamos falando sobre a diferença entre a eternidade no céu ou no inferno. Até a pessoa mais arrogante deveria ser sacudida e levada a fazer um exame honesto diante da gravidade disso. Talvez você se lembre do momento da sua conversão, as lágrimas, as emoções. Você se lembra do pastor garantindo que a profissão de fé era a prova de sua fé. Minha experiência foi assim também. Não estou dizendo que não tenha sido real. Estou dizendo que, se foi real, João afirma que a mudança de vida subsequente também aconteceria. Ter garantia da salvação. Lembro-me de orar alguma versão da oração do pecador. Embora essa oração não seja em nenhum lugar das Escrituras, não é errado orá-la. Apenas é tolice confiar nela como prova de sua salvação. Eu era adolescente e meus pais já haviam falecido quando eu fiz essa oração. Vi como a vida podia acabar de repente e precisava estar seguro do lugar para onde iria se morresse inesperadamente. Orei algo do tipo: Deus, sei que pequei contra ti. Creio que Jesus morreu na cruz para pagar por meus pecados. Por favor, entre em minha vida agora e faz de mim o tipo de pessoa que queres que eu seja. Um pastor então me garantiu que, se eu morresse, eu iria para o céu. Ainda me lembro dos versículos que foram usados pelos pastores depois da chamada ao altar. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Apocalipse 3:20. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:13. Disseram-me que Jesus estava batendo a porta do meu coração. Se eu cresse em sua obra na cruz e o deixasse entrar em meu coração, poderia ter certeza de que iria para o céu um dia. Não estou negando que há muita verdade nessa afirmação. Deus seja louvado pela obra que realizou na cruz. Aqueles de nós que confiam nele serão salvos. Isso é verdade. O que também é verdade, no entanto, é que a fé genuína resultará em mudança de vida. Se a conversão foi real, a transformação também será. Aquele pastor não compartilhou comigo o contexto desses versículos. Como vimos anteriormente, em 1 João 5:13, só pode ser compreendido em contexto junto com o restante de 1 João. O livro inteiro trata dos sinais de um verdadeiro crente. No capítulo 5, João explica que tudo isso foi escrito para que saibam que têm a vida eterna. Como você pode saber? Você verá em si mesmo as características mencionadas nos primeiros 5 capítulos. Jesus, em Apocalipse 3, fala com aquele que é como água morna. Ele descreve essa pessoa como alguém que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Explica que essa pessoa será vomitada de sua boca ao final. Jesus está batendo a porta, chamando-o a se arrepender e se salvar verdadeiramente. Leia a passagem você mesmo. Aquele que é morno não é salvo. Enfatizo isso porque não consigo contar as vezes em que escutei pessoas falando despreocupadamente ou mesmo jocosamente sobre quão mornas elas são. Eu não entendo. Você não percebe que, ao reconhecer isso, está admitindo que não foi salvo, que logo irá enfrentar a ira de Deus? Por mais claramente que eu diga isso, as pessoas ainda se descrevem como mornas, sem medo aparente na voz. A Irmandade dos Mornos. Enquanto acreditarmos que não existem cristãos mornos, nunca teremos unidade. Vou dizer outra vez, pessoas mornas não são cristãs. Não sou eu quem diz isso. Leia Apocalipse 3. Mais uma vez, essa é a razão pela qual Cristo está batendo a porta. Ele está lhe pedindo que o deixe entrar, porque ainda não está em você. Você ainda está nas trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Ainda existem pessoas demais no mundo que acreditam piamente que podem ser salvas pela morte redentora de Cristo sem segui-lo como o seu Senhor. Como expliquei diversas vezes neste capítulo, não existem pessoas salvas. Como tantas delas se dizem cristãs, isso obscurece a questão da unidade cristã. Sempre que houver pessoas que se recusam a se entregar, tentando obter unidade perfeita com aquelas que entregaram a sua vida inteira a Cristo alegremente, teremos um caos completo. Os que não se entregaram sempre estarão em conflito com os seguidores de Cristo, pressionando para que seus pecados sejam ignorados e lutando por seus próprios desejos de maneiras iníquas. Pessoas mornas conseguem conviver perfeitamente com outras pessoas mornas. Sentam-se juntas e ficam consolando umas às outras quanto aos seus pecados. Contam com estudos bíblicos e grupos de apoio e dizem que as pessoas podem ser salvas com poucos frutos ou nenhum fruto na vida. Afinal, Deus opera de modo diferente em pessoas diferentes. Elas talvez falem de igrejas anteriores que falharam com elas e fizeram com que pecassem e se afastassem de Deus. Encontra um denominador comum julgando os radicais que ousam pensar que Cristo chama todos a negarem a si mesmos e tomarem a sua cruz. Fazem exegeses de passagens juntas, cantam juntas, tomam ceias juntas e aconselham umas às outras. Podem até zombar juntas daqueles que acreditam que as ordens das Escrituras ainda são válidas hoje em dia. Quando a unidade é fácil? Da mesma forma, a unidade dos que se entregaram acontece quase sem esforço. Sempre que encontro pessoas que se assemelham a um sacrifício vivo, Romanos 12, verso 1, que sofrem pelo evangelismo, sinto-me pronto a lhes dar tudo o que tenho. Sinto uma afinidade imediata e um vínculo no Espírito. Sua vida se assemelha à vida de Cristo. Amá-los e servi-los é uma honra, porque me sinto como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Os crentes perseguidos não precisam se esforçar muito para sentir um profundo vínculo uns com os outros. Todos conhecemos pessoas tão repletas do Espírito que parecem brilhar. Sua intimidade com Cristo é visível, evoca pensamentos do rosto brilhante de Moisés depois de estar com Deus. Quando estas pessoas radiantes se encontram umas com as outras, alternam-se falando sobre como Deus as abençoou. Deus é o herói de todas as histórias que contam e a camaradagem não exige esforço. É raro encontrar pessoas transbordando de paz e alegria em Cristo, tendo conflitos umas com as outras. Eu nunca vi. Os verdadeiros crentes podem alcançar a unidade e as pessoas mornas que insistem em se dizerem cristãs podem alcançar a unidade. Os problemas surgem quando tentamos juntar umas com as outras. Aqueles que foram perseguidos terão dificuldades inimagináveis para se harmonizar com aqueles que acreditam que o Evangelho deve sempre trazer prosperidade. Aqueles que amam a pureza nunca terão paz com aqueles que estão constantemente dizendo coisas como: com certeza Deus não vai se importar. Aqueles que se arriscam pelo Evangelho nunca entenderão as pessoas que lhes suplicam para não fazer isso. Aqueles que vivenciam e demonstram o amor de Cristo sempre lutarão com aqueles que apenas falam sobre isso. Porque Zaqueu e o jovem rico pertenciam a igrejas diferentes. Lucas 18 e 19 descrevem Jesus e seus encontros com dois homens ricos. Além de serem podres de ricos, eles tinham muito pouco em comum. Em Lucas 18, Jesus encontra um homem rico de alta posição. Ele se aproxima de Jesus e lhe faz a pergunta que todos gostaríamos que nossos amigos nos fizessem: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu de modo diferente do que qualquer um de nós responderia. Após lembrá-lo dos mandamentos, Jesus declarou: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. As Escrituras contam que o homem se afastou com tristeza, pois era extremamente rico. Lucas 18, 18. Ele não viu o valor de Jesus. No capítulo seguinte, Jesus surpreendeu Zaqueu, o cobrador de impostos, e todos em Jericó, ao convidar-se para hospedar-se na casa dele. Zaqueu recebe Jesus com alegria e, aparentemente, sem que Jesus sugerisse nada, anuncia que dará metade das suas riquezas aos pobres e devolverá o quádruplo do valor às pessoas de quem cobrou impostos a mais. Zaqueu estava tão repleto de felicidade pelo fato de Jesus haver entrado em sua casa, que queria se sacrificar por ele. Lucas 19, verso 1. Agora imagine o que aconteceria se esses dois homens estivessem juntos em um grupo de comunhão. O jovem rico relata o encontro com Jesus e a sua frustração de que Jesus não tenha ficado satisfeito com o que ele já sacrificara. Por acaso Jesus não valorizava os anos em que ele passara cumprindo fielmente a lei? As outras pessoas começam a consolá-lo. Claro que Jesus valoriza essas ações. Ele não quis dizer literalmente todos os seus bens. Isso não seria uma boa política de administração. Quando Zaqueu tenta interromper, compartilhando algumas de suas experiências, é porque ele acredita que Jesus vale qualquer sacrifício. É rotulado como radical e talvez até considerado hipócrita. Ao final, Zaqueu perde o ânimo e vai embora. E seu espírito, ele deseja a unidade com o corpo de crentes, mas não pode existir camaradagem quando ele está na luz e eles ainda estão presos às trevas. Se eles não estão seguindo o mesmo Senhor, não podem andar juntos. Santificação versus entrega. Talvez você esteja se perguntando: a vida cristã não é um processo de santificação? Ninguém passa de repente a viver uma vida perfeitamente santa no momento em que começa a seguir Jesus. A maturidade é um processo. Não podemos simplesmente abandonar bebês cristãos, podemos? Há muito de verdade nisso. A santificação é de fato um processo, mas o problema surge quando começamos a igualar a santificação à entrega. Como resultado da santificação, você se entregará mais plena, pronta e alegremente. Entretanto, é um erro acreditar que a entrega é a marca da maturidade e não uma exigência para a salvação. Ouça as palavras de Jesus para aqueles que desejam segui-lo. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Lucas 9, versos 23 e 24. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: desde que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas desde que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: "Esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar." Ou que rei irá à guerra sem antes avaliar o seu exército? De 10 mil, poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Lucas 14:25. Jesus não deu nenhuma oportunidade a nenhum cristão que o aceite como Salvador, mas que ainda esteja decidindo se ele pode ser o Senhor ou não. Criamos uma categoria de cristãos que não existe. O verdadeiro crente deve reconhecer Jesus como o Senhor. Isso não significa que os verdadeiros crentes não tenham dificuldades ou que não irão continuamente pedir ajuda a Jesus pelo resto da vida. Mas bem no fundo, precisa haver um desejo de se tornar mais semelhantes a Jesus e uma disposição de se sacrificar por amor a Ele. Trata-se de seguir um caminho rumo à perfeição. Apesar de nenhum crente na face da terra ter chegado lá, há sinais de claro progresso. Se você está indo de carro de São Francisco a Nova York, verá que chega lenta, mas constantemente mais perto do seu destino. Algumas pessoas estão em estágios iniciais dessa jornada e outras estão se movendo muito devagar. As Escrituras ordenam àqueles de nós que somos fortes a tolerar pacientemente essas pessoas e fortalecê-las no amor. Quando elas tropeçam, devemos ajudá-la com um espírito de gentileza. Se elas forem verdadeiramente parte do corpo, é nossa obrigação de nutri-las e acalentá-las e de reconhecer que precisamos delas. E isso às vezes será frustrante. A meta desta sessão não é de forma alguma isentar ninguém dessa responsabilidade, nem promover um espírito de zelo hipócrita. Há uma unidade bela e honrosa a Deus que pode e deve ocorrer entre crentes mais fracos e mais fortes, mais novos e mais velhos. Devemos lutar por essa unidade e o resultado será uma edificação mútua maravilhosa. Todavia, creio que há muita gente nas igrejas que não segue de fato Jesus e com elas não pode haver unidade. É nossa responsabilidade questioná-las amorosamente e chamá-las ao alto. Mas se elas continuarem não mudando, nunca devemos baixar o nível de exigências em nome da unidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era uma frase que Jesus usava com frequência. O que ele queria dizer era que nem todos eram capazes de ouvir a sua mensagem. Apenas as suas ovelhas conseguiam ouvir a voz e se aproximavam. Mesmo agora, quando ele chama sua noiva para que esteja em união perfeita, suas ovelhas o ouvirão. Muitos de vocês que estão lendo isso leram Atos 4, versos 32 e 35, e gostariam que a igreja pudesse agir daquela forma novamente. Você deseja isso porque é o que ele deseja e ele habita em você. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Atos 4:32. Muitos de nós sentem inveja dos primeiros cristãos que experimentaram essa união de todos os crentes em coração e mente. Sonhamos em viver naqueles dias em que havia uma igreja repleta de pessoas que amavam umas às outras profundamente e não tinham nenhum amor a seus bens. Somos as pessoas cujo coração se parte quando lemos a história sobre o primeiro cisma da igreja no ano de 1054. Por mais de 1000 anos houve apenas uma igreja. Eles tinham sua cota de problemas, mas o mundo via apenas uma igreja. Depois do cisma, a igreja se tornou oficialmente duas facções que excomungaram uma outra. Alguns de nós detestam isso e desejariam que nunca houvesse acontecido. Anos depois, havia três grupos de cristãos, a seguir, quatro, e cada cisma que se seguiu tornou mais justificável para o grupo seguinte se fragmentar. Milhares de denominações depois, muitos de nós não aguentam mais. Estamos cansados de escutar todos os vários professores explicando por que temos de segui-los e nos afastar do rebanho. Queremos ser um novamente. A boa notícia é que Jesus quer isso ainda mais do que nós.